controle Salvador, Wind November Alpha, decolado 97, entrando no corredor ATR 1000 pés. Boa tarde, Papa Romeu, Índia November Alpha, mantém as condições visuais, que negão no 010, reporte farol da barra. Estimativo, se manterá sob condições visuais, 1000 pés, reportará no farol da barra, Índia November Alpha. Tank Delta Charlie, controle. Gente, informo que não recebo transponder em Yankee Delta Charlie, reporte na rotatória. Informa a altitude, Yankee Delta Charlie. Sim. Pelo Quebec Serra, Sami Torre, 1895. Delta Serra Alfa, desça para 1500 pés, reporte rotatório de Zó com Campo. November 55473, Santo Centro Recife, 1251. Alterne 1288. Sinal, o vento 120 graus, 12 a nós, Quebec Serra, última entrou no 0 no 0. Serra, copiou a torre? Salvador, 1399, táxi, 18 a bordo, 41 de autonomia, alterna Galeão. Direita ainda, até o ponto de espera da 10, lá com a torre, 18.95, ajuste me 10. Direita ainda, no ponto de espera, 18.95, obrigado, alterna. Solo, gol 925, para a ponte de deck, acionando. Solo, gol 925. Gente, o azul estiver na escuta, pode prosseguir até Juliette, é o portão 01. Vai conseguir o azul, minha base. Solo, gol 925. Sim, prossiga. Para a posição de estacionamento, no 612. Aguardo, 925, estou ciente do seu tráfego, aguarde. Quebec Serra, tem livre pouso, pistão no 7, o vento 120 graus, com 12 nós, 12 a nós, Kilo Quebec Serra. Livre pouso no 7, o Kilo Quebec Serra. Livre pouso, pistão no 7, Quebec Serra, 120 graus, 12 a nós. Serra, gente. Corre, boa tarde, voo 1399, está na pantera da 1 a 0. 399 ali mantém, capiceiro 1 a 0. Ali mantém da 1 a 0, vou 399. Torre Salvador, é o Papa Tango Yankee Delta Charlie. Delta Charlie, reporte através norte da torre. Sonda Gol 1077, pronto para o táxi, POB de 109, 3 horas e 50 autonomia, Fernando Campinas. É autorizado o táxi no 077, pátio Índia até o ponto de esperadão no 0, quando lá com a torre no 8.95, ajuste 1 no 0 no 0. 30 táxi, pátio Índia, ponto esperadão no 0, 8.95, 10 ajuste 1 no 0, 77. 3145, tá na escuta? Ok, tô com mais um tráfego da Gol agora que tá taxiando, vai cruzar essa retaguarda. E após esse tráfego tá livre, pro tiver acionamento 02, chama o táxi. O 9925, o tráfego da companhia irá cruzar a retaguarda, após o tráfego tá livre, puxa acionado 62 e chama o táxi. Alfa, vai prosseguir, pouso 917. Afirmativo. Tá à direita aí do eixo da 917, pode ingressar na final da Alto Serra Alfa. Certo, vai parar. Tô ciente, Manati, meu pé, só um minuto, número 2, cópia, axé. Tá, que juiz confirmando se todos afastar. 10 nós, o Delta Serra Alfa, forma o tráfego à esquerda, próximo ao través norte da torre, mantendo 500 pés em helicóptero, ok? Ok. Cap Delta Charlie, informa o tráfego prosseguindo para pouso na curva final do 17, é um Bravo Eco 36, confirma o estado visual, mantenha 500 pés. Afirmo. Gente, mantém as condições visuais, que negar no 0 no 0, reporte Paris, Kilo Romeo Oscar. Vento 120 graus com 1 no 0 nós, Delta Serra Alfa. Baixar travado, gente, no travado. Direcionar Bravo Kilo Whisky, chame táxi. Escuta, prossiga. Weber Alfa informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 7 milhas. Tráfego visual mantendo o corredor a 1500 pés. Tem frequência livre. Afirmativo do tráfego a 1500 pés. Está passando agora a parada barra. É de reportagem, espera de reportagem visual com a aeronave. Na 6210, 2000 feet, clear, LS final, repark 7. 7210, 2000 feet, clear, LS final, repark 7. Seu nome é Geco Delta, boa tarde, chame táxi. Por fim. Por fim, o tráfego chamou, foi eu. Sim, não me escuta aguardando, isso é o que me falta, estou sendo o tráfego. Coronel 280 para o posicionamento 910. 9280, portão 10, tá autorizado, puxa back finalmente, chama o táxi. Charlie. Charlie, graças. Do transporte, ok? O Delta Serra Alfa, aguarde aí no 45 aqui. 399, decolo 55, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde, com 399. 19-8, uma boa tarde, boa festa. Igualmente. Taxi com 925 com 118 a bordo, alto 9-6-0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Nós 925, táxi aprovado, Pátio Índia, Seger 2, até o ponto de espera, quando lá 2395, ajuste M10. Pátio Índia, Seger 2, contando o ponto de espera, 2395, com 10, com 925. 299. Vista 3, 2197, portão 3, 10. A vista está aguardando, 3297, aguarde. Aguardando, 3297. Liga para aquilo, confirme para tu se conta a pista que pretende utilizar. É, 280 aprovado, pronto, cópia. Para o táxi. Para o táxi, está 3145, está com 121 na borda, 351 até na Campinas. 351 Campinas? Afirma. É, 345, Índia Alfa, 1895, ponto de espera com a torre, 1010, ajuste, bom voo. Índia Alfa, 1895, é. Olhei para aquilo, pronto, cópia. Brasília 280, rota conforme o plano. DCT Obdut, DCT Ofito, DCT é, Mike, uniforme Mike Lima Índia, conforme plano. Decola pista no 7, curva à direita, no perfil da Arbor, Arbor Elefa, e após segue conforme o plano. 5570 transponder, controle 1998. Pátio 5, é, cópia B? 4, após, sim. Semitorre 1895 para o funcionamento da extracolagem, 1010, ajuste, bom voo. 1045 da Zeta, no ponto de espera da 1-0, pronto. 1045, mantém a posição. Mantém, 45. Semitáxi, Michael Delta, pode para ingresso, 917. No perfil da subida Momo, Momo, Vatap e após sai conforme. 5004 transponder, controle opera em 199.8. Barreiras livre 180 conforme repetitivo, isque 42, Lapa direto, decola 10 esquerda, Momo, direção Vatap, 5004, oceano 198. Direção repetitivo, transponder? 5004. 43, chega quando pronto para funcionar. Pará, já está pronto para o funcionamento. Gente, aguarde. Paulo Salvador, 35455. Quando o 755 chamou? 35455. Poderia confirmar se ainda é prevista para Miguel, seria da El ou Coral? Qual nível? Ah, 1160. Ah, a princípio é da El, mas qualquer coisa a gente corre na Coral. Ok, então, obrigado. Paulo Salvador, gol 9280, está com 8,6 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alterna Campinas, Santa. Confirmando 8,6, 3 e 5 em Campinas? 3 é, e 25 em Campinas. Ciente. O 9280, aprovado o táxi, via pátio, Índia, até o ponto de espera da pista 10, lá com a torre 18.95, ajuste 10.10. Afirmativo, pátio, Índia, ponto de espera 695, 9210, 10.10, 10.10, está. O 3217 só está aguardando o tráfego da Gol. O que que vai estar tá taxando agora? Ele vai cruzar a retaguarda, que é um tráfego que está agora passando através do portão da Gol, e após esse tráfego cruzar, o senhor inicia o push no 3 e chama táxi após. É, consideração após o tráfego da Gol, acertou o pushback, o pushback está precisando do tráfego. Certo, o uniforme uniforme de Flávio Tronga apresentou o plano de voo. Certo, está no código 5545. Ocupa pela direita da 1-7. 5556, transponde é o 02, quais são? 0156, o transponde é 0156, e o controle opera em 1998. Posição, Tommy Arbor, depois direto. 0156 transponder corrigindo e cotejo. Afirmo, pop OB? Sente 3, chame a torre 1895 para acionamento aqui da colagem. Ajustado no 090, pátio 5, confere. Afirmativo, bom voo. Plano visual cancelável Zuma 901, submantém o nível de voo 300 na proa de Salvador, Zuma 3190, Romeu, descendo para 150. Boa tarde, então, 3190, sua identificação, voe direto TAP, desça para o nível 050. Direto TAP, 050, voo 3190. Loma 399, Santo Centro Recife, 1251. 251, 399, bom dia. Torre Salvador, voo 925, ponto de espera da 10. Após a loja de tráfego autorizada, ANM mantém o 1995. Rodando a Marília, mantém 1-0, 1-9-2. Macaco Delta decolou 02, transfere agora o controle em 1-9-9, direção 8. 19-8, Delta, graças. Tempo, condições visuais, que negar 1-0-1-0, voe direto para a batalha, reporte inicial de descida. Eu estou totalmente pronto para iniciar a colagem. Autorizado, alinhar, decolar, pistão 97, vento 1, 1-0 graus, 1-3-2, mantendo a separação visual do tráfego e decolou a frente. Renegão no 010, reporte 20 milhas fora. Botará 20 milhas fora, solicita acender para 1.500 pés, o Mike Eco Delta. Autorizado, 1.500 pés, Mike Eco Delta. Delta. A palavra forte. Uniforme Vita Mike Alpha, copiou o controle? Você está em condições visuais? 19-8, obrigado. Porte ideal de descida, Vita Mike Alpha. Linha de pronto, não no zero, bom, 9-2. Sente, mantenha a posição, por gentileza. Mantenha. 3145, boa tarde. Contato radar, subatório nível 380, voe direto Leda. Voando Leda da presente, autorizado 380, tá 3145. Voador, boa tarde, voo 9280, pode esperar da 10. Mantenha a ponto de espera, voo 9280. Mantenha. Bravo do Luiz, que decolada 04, transfere controle em 1-9-9, decimal 8, até o retorno. 1-9-8, foi regresso, bravo do Luiz. Curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge, onde intercepta Pedro, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-8 e aciona 5-0-1-2 no transponto. 360, autorizado para consciência, a roda do plano. Decolada 1-0 com curva direita, Dael Leda Brite, após o Zulu 1-6. 119-8 é o controle, 0-1-2 é o próximo ano, portão 755. Ono 755 correto, portão 5 chama pronto, pushback, sonamento. Obrigado. Bravo que Luiz, que mantém as condições visuais, que nega 1-0-1-0, reporte para o da barra. Reportará para o da barra, o Bravo que Luiz. 42, 231 para o táxi com POB de 58, alterna Brasília com 6 horas e 30. 1-9-3-5, decolado 06, controle 35, 1-9-3-8. 1-9-8-9-8. Corre 1-8-9-5, ajuste 1010, um bom voo. Ok, ponto de espera 18-9-5, vai seguir a retaguarda do Airbus, e é isso. Fala, Salvador, 3-2-9-7, tá, bordo 1-4-3-3-40, Guarulhos. 3217, táxi via Índia, então ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-8-95, ajuste 1010, um bom voo. 9280, autorizado ali e manter, pistola 0. Autorizado ali e manter, 9280. Radar, batalha nível 360 na árvore. Minus 360 na árvore, voo 92. 3190, despara 2000 pés, NH 1010, bipro LS, porta estabilizada. Despara 2000, reportador estabilizado, LS, 3190. 1288. Recife 1288, boa tarde. Boa tarde. Alfa, reporte antes da mulher, 42 a 20. Atuante, Salvador, 132-17, 00, tá? Então, a loja do Boeing autorizado, Alien, manteu, 132-17. Alien, mantém, piscina 0. Faz gol, Alien, mantendo 0, 132-17. Aguarde para o Ministério da Colônia. Gente, mantém a posição, aguarde, por favor. Gol 925, vai direto, Elefa. Elefa, gol 925. Oi, Salvador, muito... Boa tarde, 3560, informação Romeu. Boa tarde, Tan 3560, assine identificação, vai direto à posição ITAP, desça para 4000 pés, NH 1010. ITAP 4000-1010, Tan 3560. Controle, o mais rápido delta, vai liberar o CPR, então anália. Segue mais rápido delta, frequência livre. Meia, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, para 2060. Ok. Boa, bom voo. Mão 8. 7-19-8, gol 1-9-2-8, até a volta. 9-2-8-0, até a volta. Controle, Salvador, gol 1-2-8-9-2-8-0, boa. Gol 9-2-8-0, contato radar, suba para o nível 360, voo direto Leda. É, direto Leda para o 360, confirma. Afirma. Ok. Tá 3145, está no centro Recife, 1251. Confirma, tá 3145. Tam Centro Recife, 1251, Tam 3145. 351, boa tarde. Tam 3560, reautorizado nível de voo 050. Controle, Juliette, com a informação Romeu. Papa Romeu, Novembro, Charlie Juliette, autorizada a chegada da Mari, desça para o nível 060. Mari 060, Juliette. Tá 3560, copiou o controle? Negativo, tá 3560. Desça para o nível 050. 050, está interpretada essa informação. É, estou confirmando 050? Afirmo, nível 050. 050, da 3560. Linha 999, boa tarde, formação Romeu confere, Campinas, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5030 no transponder. Azul 6919, correto, portão 1, chama pronto, pushback, acionamento. 288, igual 925. Papatango, Lima, Papaquilo, contato radar, suba para o nível 380 no perfil da árvore. Zero, subindo 280 no perfil. Sete, Bravo, que Luiz, que frequência livre. Beleza, autoridade, Alier e Mandei, que estão a zero. Alier e Mandei, 2, 3, 1. No localizador, 3190. Na 3190, complete final, chame torre, 1189. 7293190. Gente, me chama na papá, o Whisky Watch me informa. Quem negar 10, 10. Tá. 3217, decolado 1013, transfere controle em 119.8. 098, boa tarde. Controle, alta 3217, decolando o sistema. 3217, contato radar, soltado nível 360, vai direto a Leda. Direto Leda, 360. Passarela 2231, decolagem autorizada, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem, 2231. 10. Libre LTS, reporte estabilizado. Ok, Libre, restrição de altitude em TAP, descendo a 2 em 1 pé. ILS, reporte estabilizado 3560. Controle Salvador, voo 9013, informação Romeu 260 para 160. Boa tarde, voo 9093, autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés, que negava 010. 4000. 3 ingresso, a rota pronta para decolar, de Whisky Watch uniforme. Zona 90, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, 129. Trem baixado travado, livre pouso 3190. Vitor Mike Alfa, controle. Foi direto, Vitória. O Vitor Mike Alfa. Correção, Vera Cruz. Afirma. Controle Salvador Cordial, boa tarde. 2231, decolado, perfil Momo. Passarelo 223, Luno, contato radar, suba para o nível 1180 na perfil MOMO. 1180 no MOMO, 2231. Na 3560, informa o tráfego 1 hora a 10 milhas no Charlie 550, cruzando o nível 080 para o 280. Papatango Lima Papaquito, só um tráfego 11 horas a 9 milhas, um Alfa 320, cruzando o nível 060 para 250. 0, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Coral e após Coral prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.8 e aciona 0260 no transponder. Ok, então. Tá ciente que vai decolar a pista no zero na saída Coral, com curva direita após. Aciona o transponde 0260 e o controle 198, trip 5415. Trip 5415, correto. Pat 3, chama pronto, pushback, acionamento. Não faremos, obrigado. 380, até a volta aí. Uniforme, o vento em Salvador 1-2-0 graus, 1-2-9, decolagem autorizada, pista na 7. 755 na escuta, pessoal. Prossiga na escuta, pronto. Por gentileza, estimado para início, pushback, acionamento. Agora, autorizado então, portão 05, reporta táxi, gol no 755. Portada 755. Romeu, novembro, Charlie Juliette, com tráfego 1 hora a 10 milhas, com Charlie 550, cruzando nível 105 para o 280. Ciente, novembro, Charlie Juliette. Novembro, Charlie Juliette, desce para 2.000 pés, livre ILS, reporte estabilizado. 2.000, reportaria estabilizado, Juliette. Uniforme, decolada 08, transfere controle em 1-9-9-8. Para 0, obrigado. Portão 0. Ativa a porta mesmo, ingresso do Juliette, 253-1990. Autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Para 050 na Mari. Controle, Salvador, boa tarde, é o Papatango Whisky, eu acho que uniforme. Papatango Whisky, eu acho que uniforme, contato radar, suba para o nível 040 no perfil da árvore. 40 no perfil da árvore, o Whisky, eu acho que uniforme. 35-60, estabiliza a VLS. 35-60, complexo sinal, Sano Torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, grato, é 35-60. Azul 6999, táxi via Índia, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8-95, ajuste 1009, agora um bom voo. 1009 via Índia, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera 6999, obrigado, boa tarde. Toyota 3560, estabilizado ilhéu, 1-0, baixa travada. 103560, aguardando a pista livre. Quem negar 1-0, 1-0. 1-0-0, aguardando a pista livre, 103560. Ótica uniforme, vai direto à posição árvore. Uniforme. Está na frequência do controle, mas interfere com a aproximação. Está livre o pouso, 1-3-0 graus, com 1-2-9. Positivo, visual agora no tráfego, cruzado o pouso, 3-5-0. Em Salvador, boa tarde, 69 e 1 do Norte, Azul. Azul 69 e 1 do Norte, está visual com tráfego na final Zona Zero? Após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter. Zona Zero, Azul 69 e 1 do Norte. Gente, pela passagem também de manhã mantém, 69 e 1 do Norte. Papatango, Lima, Papaquilo, Chame, Centro, Recife, 1288. 1288, obrigado. Estabilizado no LOC, o November Charlie Juliette. November Charlie Juliette, completa sinal, Summit Torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde. Papa Romeo November Charlie Juliette, estabilizou no ILS. Papa Romeo November Charlie Juliette, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso, QNH 1009. 009, Juliette. 93, então tráfego 1 hora a 11 milhas, um Alfa Tango 72, cruzando o nível 080 para 1180. 560, no solo 23, libere direito, time solo 121, décimo 9. Direito, solo 219, 560. Gol no 755, está pronto para o táxi, sobre de 118. Com 3 horas e 20, Altena Campinas. Decolagem autorizada, vento 120 graus e no 3 nós. Decolagem, é 9 nós. Existe agora 1009, um bom voo. Patente Alfa, na Pantera 1895, bom trabalho, assistente. Então 3560, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette para 03, boa tarde, está 356, tá? Salvador, é um passarelo 2231, solicito. Prossiga. Onde é lá, contra o Recife, ia pro direto de Barreira? Sete, aguarde. Nada. Direto Barreiras, do passarelo 2231. Ok, direto Barreiras, muito obrigado. Voo 9093, desça para 2000 pés, autorizado sinal IMS, a porta estabilizada. 9093, 2000 pés, informará estabilizado no X-ray. Bom, meu November, Charlie Juliette. Autorizado pouso, piscina 0, vento 120 graus, 12 mais. Autorizado pouso, está baixado e travado, November, Charlie Juliette. Sim. Azul 6919, decolada os 25, transfere controle em 1919, décima 8. 198, graças, boa tarde, 6919. 2 Salvador, gol 955, pode esperar dar no 0, pronto, boa tarde. Boa tarde, o Azul, o Gol 1755. Após o tráfego na Fortíssima, dando 030, alinhar e manter. Tenta. Quanto espera da 1-7, Guardião 06? Guardian 06, comprou a Nordeste, interferência com o estudão 1-0, tá autorizado decolagem, vento no 2-0 graus, 1-0 nós. Tá fora do solo, Guardião 06, e já no visual do batalhão de choque. Entende, Guardião 06. Me chame, mantém minha escuta aguardando. Chamando solo? Batalhão de choque. Whisky Tango, confirmando o pátio e se transporta em ferro? Pátio 5, Ilhéus, inicialmente restrito ao 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 1.05, decola da 1.07 com curva direita via corredor axé. O controle em 1.19.8, a torre em 1.18.95 e aciona 0.263 no transponder, o Whisky Yankee Tango. O esquema que tango apenas confirmando, prossegue para Ilhéus, deixando, confirma? Então após a decolagem da 1.07, vai curvar direita para prosseguir no corredor axé, ok? O esquema que tango correto, já possui o POB? 4 a bordo. Transfere agora a torre para acionamento, táxi decolagem, bom voo, o ajuste 1.009. Novembro, Charlie e Juliette confirmando pátio, pátio 4. Confirmo. Prossegue então via Alfa, reportante, ataque 6 Juliette. Conhece o aeródromo? Sim, Alfa é antes da Juliette. Puxa, acionamento 354 no 5. 354 no 5, no pátio 3, livre acionar, reporta ataque. Livre acionar, reporta ataque, 454. 0050. Passada pelo tráfego Bravo Novembro 2, papá, 2 milhas, mantendo 4.000 pés. Afirmativo, estou visual com o tráfego. Poderia prosseguir na descida, está passando aqui quase meu travesso. Tá. Pernoite. Negativo, pátio 3 apenas para abastecimento, para pernoite só o pátio 4. Ok, então vamos para o 4, obrigado. Gente, prossegue então um táxi via Alfa, Juliette, contorna o pátio principal, reporta novamente no táxi em Lima, o Novembro, Charlie e Juliette. Alfa, Juliette, contorna o pátio principal, reportarei na táxi em Lima, Juliette. Dona 755, decolada 29, transfere controle em 1.99, décima 8. 198, controle, boa tarde. Corri, Salvador, boa tarde, gol 9093, externo, impasse travado. 9093, avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Autorizado, pouso 9093. Salvador, boa tarde, ao voo número 2. Voo número 2, ação de dedicação, autorizado, chega da Mari, deixa para a missa de voo 050. 050, Mari, voo número 2. Está passando o Whisky Oscar, Whisky Oscar, uniforme, ciência, aposto para descer. Passarelo 2231, chame Centro Recife, frequência 1288. 1288, obrigado, cordial, boa tarde. Cor e arremeteu do batalhão de choque, a intenção é prosseguir aqui pelo setor norte, destino centro administrativo, sem interferir no 90. Sim, Tenente, o Guardião 06, me chama pro cruzamento da, do eixo Dona Zero. Chamará. Romeu 12, retração para sinal da 0, curva esquerda para o 055, limite o curso localizador. Esquerda 0, 0 orientado localizador, Romeu 2. So 6201, stand by to copy, expect dial departure. Salvador, Salvador, trip 5415 para o táxi, estamos com 66 a bordo, 3 horas e 50, alterna Salvador. Trip 5415, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste 1009, um bom voo. 9, parte principal, Indy Alpha, quando lá, ponto de espera da 10, 1, 18.95, trip 5415, obrigado, boa tarde, bom trabalho. November Charlie Juliette, prossegue táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chame a torre em 1, 18.95. Para prosseguir até o PAT 4. Gol 1612, direita para o 055. 055, direita, senhora. Estabilizado ILS, pista 10, gol 1395. Gol 1395, atleta final, chame torre 1895. 1895, obrigado. 10, guardião 06. Ok, ciente, já está na final para pouso no centro administrativo. Ciente, transfere agora o controle em 199.8, guardião 06. Quebec, na Quebec, chame a torre em 1.18.95 para prosseguir até o PAT 4. Lima, vai em Quebec, na Quebec, 18.95 para o PAT 4, Juliette. Isso. Azul 6999, chame Centro Recife, frequência 1251. 6999. Direita, 500 pés, não interfere com a aproximação, reporte com trem baixado e travado, gol 1395. Já está com trem baixado e travado, vamos continuar na aproximação então, gol 1395. Esse cheque eu tenho 1395, livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus e 1295. Livre pouso, gol 1395. Dial departure after Leda position, after bridge position, to intercept via Upper Zulu 10 after following your flight plan route. Salvador departing 119.8 and Skok 5055. Okay, we clear flight level 360, the Galeon departure 1810, anchor dial Leda departure. Upper Zulu 10, identify the plan route, to bridge. Ocean 6201, gate 10, report weather for setup and push. We do that, thank you. Gol 1612, desça para 2000 pés, ajuste 1009, autorização LS, posta estabilizado. 2000, autorizado 6, posta estabilizado 1012. November Charlie Juliette vai manter a Quebec e aguardar para prosseguir contato. Arbor e após Arbor prossegue direto Vitória da Conquista. Controle em 119.8 e aciona 5074 no transponder. 200 Conquista, decola da 10, rua direita na Arbor, após na Arbor da Conquista, 98 controle, 174 transponder, trip 529. Trip 5299 correto, parte 3, chama pronto para o espiacionamento. Tá chamado. Chame Centro Recife, frequência 1251. 251, boa tarde. Boa tarde, Gol 395, livrado. Gol 395, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 395. Anotei. Eba. Nós vamos para o 44, ok? Só tem uma aeronave alinhada para decolar, após a mesma, você será autorizado a ingressar na pista, taxi até o Pat 4. Excelente, o Whisky aqui está. Autorizado a decolar de pista na 7, o vento na 3, 0 graus, 1 na 0 9. Sierra, Recife, autorizado nível 350 via Peruísque 58. Decola da 1 a 0 com curva.